passa na mão, gravatas com tudo de montão, rei das marias prefeias. Sou fundador de braço firme, conquistando feito peão de vitrine, vocabulário meio americanizado. Te amo, ai, ai, love you, e assim que eu falo, bora cavalo de